Olá, estimados ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Domingo à Tarde aqui na Rádio Antena Web. Hoje é domingo, estamos a 21 de novembro de 2010 e eu cá estou então para lhe fazer companhia nos próximos 180 minutos, ou seja, nas próximas 3 horas. Vamos começar com uma musiquinha bem agradável para ficarmos bem nesta tarde, que aqui no Grande Porto é uma tarde muito, muito, muito chuvosa. Vamos abrir o nosso programa hoje com Jerry Harriwell, um tema de 1999 intitulado Look at Me. E logo depois vamos ficar com Marit Larsen, A Song Called Get Me You. Vamos ainda ficar com Willie Nelson e Always on My Mind. E para finalizar, Love History, a música, ou Love Story, a música de Taylor Swift. É assim que abrimos mais uma emissão do Domingo à Tarde, aqui na Rádio Antena Web. Hoje, sem dúvida, um domingo muito mais calmo a comparar com o da semana passada. Vamos à música? Até já! Good looking, bad tasting, full bodied, butt wasted, loose living, tight fitting, what you see ain't what you are getting. Big makeup, little breakup, she wants it, he's got it, cold blooded, hot gossip, superficial expectations. Look at me. Can take it all because this face is free. Maybe next time use your eyes and look at me. I'm a drama queen if that's your thing, baby. I can even do reality. Cupid, fantastic, queer thinking, straight talking, what you see ain't what you are getting. Fast loving, slow moving, no rhythm, but I'm proving. Old feeling, new beginning, superficial expectations. Look at me, you can take it all because this maybe next time use your eyes and look at me. I'm a drama queen if that's your thing, baby. I can even do reality. That's me. Sometimes I don't recognize my own. My little white lies tell a story. I see it all, it has no glory. Look at me, you can take it all because this face is free. Maybe next time use your eyes and look at me. I'm a drama queen if that's your thing, baby. I can even do reality. Come on, look at me. This place is free. I'm your fantasy. So who'd you wanna be? Look at me. Not what you. The blues, if a song would do, I could sing it high or low. When I let you go, you know I thought it was for the best. Now it is so obvious. So here it is, here it goes. I just believe me, I should not have hurt you so. This old house is not a home without you here. There's no use, I've got no time left to lose. So here it is, here it goes, I could try it. Rock and roll, change your life. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. Thank you. You were always on my mind. Close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on a balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you were Romeo. You were throwing pebbles and my daddy said stay away from Juliet. And I was crying on the staircase begging you please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. All there's left to do is run. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say. Espero que sim. Vamos continuar com música neste domingo à tarde. Vamos ficar agora com Tori Amos, recordando um tema que me deixa algumas boas recordações a mim. Ora, não só porque na altura em que tive este CD, não só nesta altura, mas também porque... Porque... Como é que eu vos posso dizer? É uma música que... Houve aqui uma situação muito engraçada no domingo à tarde, ainda no tempo em que ia para o ar das 5 às 7. Pois é. Ora, agora já não é assim. Há muito tempo que já não é assim, desde 11 de Abril, portanto, há mais de meio ano. Mas, enfim, pronto, sem dúvida que foi uma música muito engraçada. A Cornflake Girl, que era, como eu disse na altura, aquela rapariga que a gente escolhe, não é? cornflake, não é? Aquela rapariga que a gente escolhe, molha no leite e come. Pronto, é como os cornflakes, os cereais. Isto disse na altura, claro, com outra piada, com outra... Mas está assim um dia cinzento, está assim um dia, não é? Está assim um dia... Bom, mas não vamos cá deixar esmorecer o nosso espírito. Vamos ficar OKKO com as Doce Mania, logo depois do Cornflake Girl. Ainda para ouvirmos mais música portuguesa, desta vez com os Despicyga e Manual do Gelo. Realmente está um frio, vou-vos dizer. Não, por acaso, hoje não está muito. Hoje até está um tempo... Está mais quente até. Está ligeiramente mais quente. Embora esteja mais chuva, mas está mais quente. Portanto, isto logo à noite promete muito frio, porque estando a chover, o tempo vai amaciar. Mas enfim... Vamos fechar com a voz de André Sardé e Azul Infinito. É o quarto tema da segunda seleção musical do nosso Domingo à Tarde, que então está a ir para o ar neste domingo, 21 de novembro de 2010. This is not really happening. Nice variety, she's putting on a string, baby.

posso perder e encontrar. Ai, como acredito que o teu mundo é infinito, um azul impossível de alcançar. Barrapios de nuvem que pairam devagar, brincam no horizonte, indiferentes a qualquer sonhar. São como a noite que cai no teu olhar, o azul do céu, onde sei que nunca vou chegar. Ai, como acredito que os teus olhos são infinitos, onde me posso perder e encontrar. Ai, como acredito que o teu mundo é infinito, um azul impossível de alcançar. Teus olhos são infinitos, onde me posso perder e encontrar. Ai, como acredito que o teu mundo é infinito, um azul impossível de alcançar. Ai, como acredito que os teus olhos são infinitos, onde me posso perder e encontrar. Ah, como acredito que o teu mundo é infinito, um azul impossível de alcançar. E cá estou novamente, e para vos dar apenas o nome de mais 4 melodias, é porque vamos agora ficar com mais 4 temas, alguns até bastante antigos, e que têm como principal objetivo fazê-lo sonhar. Pois é, sonhar, enfim, recordar boas coisas, não é? Recordar bons momentos. Sonhar, sonhar é mais logo para o zero. Ora bem. Vamos agora ficar então com Françoise Hardy, recordando Tous les garçons et les filles de mon âge, e logo depois uma música de 1986, portanto 24 anos depois do lançamento de Tous les garçons et les filles de mon âge. A música é bem portuguesa, de Jorge Fernando, e chama-se Amor nas Horas Vagas. Vamos ainda ficar com mais 2 temas. Ficamos logo depois de Jorge Fernando com uma voz que certamente não lhe será estranha. Estou a falar de Sandy. Ela traz-nos o tema Imortal. Sandy Júnior, aliás, são eles que nos trazem este tema, Imortal. É uma música que provém de um outro tema de Celine Dion, mas que, pronto, aqui foi transformada numa belíssima música de expressão portuguesa. Vamos ficar, por fim, com a música de Olly Martin, assim que está correto, Mônica. É uma música alemã, mas que certamente o ouvinte se vai sentir tocado com ela. É uma música muito bonita e que espero então que goste. Para quem não conhecia, fique atento, porque é sem dúvida uma grande balada. É assim então que seguimos com o nosso Domingo à Tarde. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Pardieu. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits

take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. Where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. Antena Web, a sua estação radiofónica na internet. Foreign view.

Um agrafador que esteve na origem de um incêndio. Uma mulher que deu à luz um macaco. Um micro-ondas que arrefece cozinhados. São algumas das histórias caricatas que pode ouvir em Notícias do Outro Mundo. Segunda-feira, às 16h50, na Antena Web. Sonoplastia. Organização e realização de eventos. Aluguer de som e luz. Promoção de artistas e bandas. Decorações e sonorização de espaços. Aluguer de palcos e ornamentações. Serviços de DJ. Ecrãs gigantes. Karaoke. Orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069. 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. A cada dia que passa, há mais vítimas nas estradas portuguesas. Se não quer fazer parte das estatísticas, conduza com prudência. Um conselho, Rádio Antena Web. Olá, ouvintes. Bem-vindos à segunda parte do nosso Domingo à Tarde. Estou de volta, pois é, então depois do nosso pequeno bloco publicitário. E trago-lhe agora mais quatro músicas que confesso serem uma escolha musical particularmente minha. Espero que goste das músicas que vou escolher a partir de agora. Ou melhor, dessas quatro músicas que escolhi. A primeira música que vamos ouvir dá pelo nome de Lua Encantada e é dos Ritual Tejo. Logo depois vamos ficar com Ricky Martin e Christina Aguilera. Nobody Wants to Be Lonely, é assim que se chama a música que vamos escutar logo depois das do Ritual Tejo. Ainda para ficar com Believe, a música de Cher, esta de 1999, tal como a dos Ritual Tejo. E para fechar vamos ficar com uma música diferente, chama-se Chove em Santiago e é dos Luar na Lubre, um grupo galego que também em 1999 gravou este tema, que fez muito sucesso na altura e que eu gostaria de partilhar consigo. É assim que abrimos a segunda parte, com uma escolha mais pessoal, mas que espero que corresponda de igual modo às suas expectativas. Vamos à música, começamos com os Ritual Tejo e Lua Encantada. Noite ardente, lua nascente do nosso lado. Mão a mão, sem condição, sonho encantado. Rostos quentes, duras presentes, sós ao luar. Tu e eu. Nasceu neste lugar. Não digas nada, lua encantada. Nós queremos só sonhar. Não digas nada, fica calada. Mas não percas teu luar. Estrela, ficas mais bela perto do mar. Tu e eu, amor, nasceu neste lugar. Não digas nada, lua

Antena Web. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Meu Deus de amor, dá-me E então, gostaram destas músicas? Espero que gostem também das que vêm a seguir. São todas cantadas em português. A primeira dá pelo nome de Estação das Memórias e é dos Puro Exemplo, lançada também no fantástico e mirabolante ano de 1999. Vamos ficar logo depois com uma outra música. Esta dá pelo nome de Estrela do Mar e é de Jorge Palma. Ficamos ainda com Espalhem a Notícia, música de Sérgio Godinho. E para finalizar, os Sétima Legião, que nos trazem Sete Mares. É assim que se concluirá mais uma seleção musical aqui no nosso Rádio à Tarde. Espero então que... no nosso Domingo à Tarde. Espero então que esta seleção musical seja também do seu agrado. Eu volto daqui a pouco com mais música. Enfim, espero também estar a fazer alguma companhia. Quero deixar-lhe um grande abraço e muito obrigado por estar desse lado. Das memórias, vermes de corações, vêm morar em mim. As poucas noites de luz que tivemos roubam-me tempo a pensar em ti. Eu quero te dar, eu quero te só para mim. Tento não esquecer, mas só te vejo a preto e branco, imagem em replay. Tento voltar lá no inverno, mas agora é igual à imagem que eu lembro. Eu

Estamos a entrar na terceira seleção musical do nosso Domingo à Tarde, da segunda parte, e vamos entrar de Expresso. É verdade, os Expresso gravaram em 1999, mais uma vez, uma música chamada Sahara. E é então essa melodia que vamos escutar, os Expresso, que então nos trazem esta música, grandes músicas que vamos então ouvir em português também. Os Expresso são os primeiros a cantar. Logo depois chega Micaela, que nos traz Sete Colinas e Uma Cidade, e ainda a voz de Pedro Abrunhosa. Lua é como se chama esta melodia. Vamos fechar as contas com Rui Veloso e Sei de uma Camponesa. É a quarta música desta terceira seleção musical da segunda parte do nosso Domingo à Tarde. Ora, espero então que goste destas quatro músicas. Espero também que a minha companhia esteja a ser do seu agrado. Eu, pelo menos, dou o melhor de mim, de forma sincera, mas dou o melhor de mim para que assim seja. Ora, então vamos à música. Começamos desta brilhante forma. Diga lá, esta música é ou não é espetacular? Yeah. próxima estação, Antena Web. Yeah.

Antena Web, a sua melhor sintonia. Estamos a chegar ao final da nossa segunda parte. Vamos fechar então este segundo tempo com as seguintes músicas: Joana, a cantora brasileira, com Amanhã Talvez. Depois, Cátia Moreira traz-nos Não Me Rendo. Débora Blando traz-nos Raiou o Sol. E por fim, Filipe Azevedo, Apenas Diferente. São estes os quatro temas, em expressão portuguesa, 100%. Que vão encerrar então a nossa segunda parte. E voltarei para o que resta do nosso programa, para a terceira e última parte deste Domingo à Tarde. Eu conto consigo depois do nosso bloco publicitário, porque eu também gosto muito da sua companhia. Sabe bem tê-lo por perto. Vamos à música. Começamos então esta última seleção da segunda parte com Joana. Amanhã, talvez. Você sabe fazer olhos nos olhos, tanta vida pra viver, charminho doce, pedacinho de você. Diz a frase certa, só você sabe me abrir. É só assim que eu consigo descobrir como é gostoso me entregar e te sentir. É quando se ama, a gente finge que não melhor assim. Bom pra você, melhor pra mim. E amanhã, quem sabe a gente outra vez. Só mm-hmm. Tenha um bom fim de semana com a Antena Web. Friends.

Bem, que assim, isto a gente não manda no coração, não é? Mas ele tem uma atitude até bastante sensata. Pronto, tudo bem. Ele até se quer afastar, não é? Ele quer pronto. Essa coisa acontece, não. Oh, pobre Roberto Carlos, ele também é um coração apaixonado, não é? Pronto. Então, amigos, vamos lá ficar com estas musiquinhas. Daqui a pouco vai ter uma grande recordação vinda do Brasil, da década de 80. Vamos lá a isto. Até já. Thank you.